Senhor Jesus, Senhor Jesus, atende-me, meu Rei, preciso de você, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, atende-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, responde-me, meu Rei, preciso de você, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, oh Jesus, ah, meu Deus, responde-me, quero sentir a tua mão tocando o meu coração, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, atende-me.